Que nós saibamos agora, nova vida começar. Jesus, a nossa alegria, é o que cantar. Somos salvos por Jesus Cristo e por isso ganhamos o céu. Um ano novo teremos, sejamos gratos a Deus. Um ano novo teremos, sejamos gratos a Deus. Se a nossa vida acabar neste ano que vai começar, que subamos nos braços de Cristo pra com Ele no céu reinar. Somos salvos por Jesus Cristo e por isso ganhamos o céu. Um ano novo teremos, sejamos